Meninos, sejam bem-vindos a mais um Contos de Contar. Eu sou a Drica, a vossa amiguinha de sempre. Estão prontos para mais aventuras? Isto é o Panda Star! Panda Star! Panda Style é uma dança muito louca. Raparigas, sejam loiras ou morenas, rechonchudos, magricelas, sejam altos ou pequenas. Panda Style, podes rodopiar no chão. Panda Style, não é preciso ser um sabichão. Panda Style, entra na onda e curta o som. Panda Style, é muito bom. Quando o relógio bate às quatro, nome é Carochinha, gosto muito de limpar. Arrumo a casa toda sempre a cantar. Tenho uma vida pacata, mas gostava de casar. Vestir um vestido branco e um marido arranjar. Mas preciso de dinheiro para comprar um vestido. E se ele for bem bonito, arranjo um marido. O que vejo eu no chão, que reluz como um tesouro? Redondinho e cintilante, é uma moeda de ouro. Oh, que bom, estou tão contente. Com esta moeda de ouro, tudo pode ser diferente. Correu para a costureira e pediu-lhe um vestido. Tem de ser como uma nuvem, branco e comprido. Vestiu-se toda a rigor e pôs-se toda cheirosa. Ficou linda, elegante, uma noiva bem formosa. Decidiu ir para a janela e começar a cantar, para ver se encontrava um marido para casar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha. Quero eu, quero eu! Disse o cão que ia a passar. Sou rafeiro, mas bom cão, e posso bem casar. Quem és tu? Como fazes? Sou uma noiva de respeito. Sou o cão e faço um, um, e sou um amigo do peito. Não podes ser meu marido, pois de noite vais ladrar. Acordas os nossos filhos e eles vão chorar. O cão foi-se embora, triste e a chorar. E a carochinha começou logo a cantar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha. Quero eu, disse o boi em voz alta. Eu sou forte e destemido, coragem não me falta. És tão grande e tão forte, quero te ouvir falar. Quem és tu? De onde vens? Será que és bom para casar? Sou o boi, faço... Passo os dias a pastar. Gosto muito de dormir e gosto de cantar. Para, para, que voz grossa! Até me estás a assustar. É melhor ires embora, contigo não vou casar. E o boi lá foi embora, sem entender a razão da carochinha ter recusado ser dona do seu coração. A carochinha nem ligou e pôs-se de novo a cantar. O dia já ia a meio e o noivo tinha de arranjar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha. Quero eu, disse o gato a miar. Sou pacato e asseado e gosto de brincar. Até és muito engraçado, sou capaz de te escolher. Quem és tu? De onde vens? O que fazes para viver? Sou o gato Jeremias e vivo num grande jardim. Caço ratos, mio muito e passo os dias assim. Mas que gato irritante! Caças ratos para comer? Sou amiga dos ratinhos, contigo não posso viver. E o gato lá partiu, sem conseguir entender se ela gosta de ratinhos, porque não os há de comer. A carochinha apressou-se e começou logo a cantar. Havia de vir um noivo para com ela casar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha. Quero eu... Disse o galo empoleirado. Sou vaidoso e despachado, e vou para todo lado. Quem és tu? Fala um pouco. Quero um marido decente, educado, que trabalhe, amigo de toda a gente. Sou o galo Barnabé. E acordo toda a gente. Tenho a fama de valente. Por muito que sejas forte, não quero cedo acordar. Bem, podes baixar a crista. Contigo não vou casar. E o galo foi-se embora de bico fechado. Enquanto a carochinha só pensava, quem seria o seu amado? Perfumou-se mais um pouco para poderem cantar. Foi de novo para a janela e começou a cantar. Quem quer casar com a carochinha? É muito rica, além de ser bonitinha. Quero eu! Disse o rato que passava. Uma noiva para mim era o que me faltava. Quem és tu? Vives perto? Será que serves para mim? Eu sou o João Ratão. Sou o rato do jardim. Sou simpático, bom rapaz. Posso ser um bom amigo. Se és boa dona de casa, quero casar contigo. Parece-me boa ideia. És o noivo indicado. Casaremos hoje mesmo. Ficaremos lado a lado. No caminho para a igreja, iam os noivos casar quando a carochinha se lembrou que o véu tinha de usar. Posso ir agora mesmo buscar o véu da minha amada. Por ti eu faço tudo. Vou fazer-me já a estrada. Então vai, mas não demores. Vou sentar-me a esperar. Eu deixei a sopa ao lume, vê se não vais lá cheirar. Quando chegou à entrada, o João Ratão sorriu. Vinha de casa um cheiro do melhor que já sentiu. Ainda se lembrou do aviso, mas não pôde resistir. Chegou bem perto da sopa para o cheiro poder sentir. Como tinha muita fome, não conseguiu aguentar. Pegou na colher de sopa para provar aquele manjar. Como a panela era alta, puxou um banco a correr, mas tomou muito balanço e caiu lá dentro sem ver. A carochinha esperou e o seu noivo não veio. Quando voltou a casa, confirmou o seu receio. Ao lado do caldeirão, viu o banco tombado e percebeu de imediato onde estava o pobre coitado. A carochinha chorou dias e dias sem parar. Perdeu o seu noivo amado com quem queria casar. E assim termina a história da carochinha, que perdeu o seu noivo João Ratão. Por ser guloso e ter fome, acabou cozido no caldeirão. Muito mais a vais querer. Roda o arco no cintura, com o braço ou com o pé. Esta dança é uma loucura.